O nosso tema de hoje, renúncia e sacrifício. A renúncia significa abrir mão de algo voluntariamente. Um exemplo bem simples é quando nós temos algum vício. Os mais comuns é o cigarro e a bebida. E nós decidimos não mais usar deles. É uma vontade, é voluntário. É renunciar àquele prazer que aquilo ali nos proporciona. O sacrifício é um pouquinho diferente. O sacrifício é quando nós nos privamos de alguma coisa em benefício de uma outra pessoa. Parecido os dois, né? Mas um pouco diferente só na questão do enfoque. Qual é a mãe que já não fez sacrifícios pelos seus filhos? Difícil de encontrar, né? Acaba sendo uma atitude natural, um ato espontâneo que é feito. É um exemplo apenas as mães, existem outras formas de nos sacrificarmos, né? Mas, sendo em benefício próprio ou em benefício de outro, a gente pode até dizer que é uma prova de amor. Quando nós nos reconhecemos necessitados de uma mudança, de uma transformação, de uma interrupção numa sequência de um vício, nós estamos percebendo a necessidade que existe e é, sim, uma maneira de um amor próprio. E pelo outro, então, mais fácil ainda. Quando falamos em amor, o amor sublime é o amor incondicional, né? É aquele amor que não impõe nenhum tipo de condição para ser feito. Porque quando existe uma condição, é uma troca. Eu só faço isso por ti se tu fizer isso por mim. Ou se tu deixar de fazer tal coisa. Então, às vezes, a gente coloca estabelece algumas questões para agir. Mas aí, então, nós estamos fazendo uma troca. Não é uma coisa incondicional. Não é algo que é feito de uma forma mais sublime, poderia até dizer, né? Mas essa prova de amor talvez seja o início de um processo que venha a se tornar algo bem maior. Esses estados de renúncia e sacrifício que muitas vezes nós fazemos ou somos levados a fazer, pensando de uma forma um pouquinho fora desse contexto, por que nós ainda precisamos, nós seres humanos, precisamos renunciar a algumas coisas ou nos sacrificarmos para outras coisas? Porque nós ainda possuímos em nós muitas inclinações, muitas tendências egoístas. O nosso primeiro passo, o nosso primeiro objetivo, normalmente é a nossa satisfação própria. Quando nós não fazemos isso, nós precisamos abrir mão dessa satisfação para algo fora de nós, mesmo em nosso benefício. Eu tenho que deixar aquela sensação de prazer que tal coisa me proporciona, porque está me prejudicando. Mas é um processo de ainda egoísmo que nós carregamos em nós e que nós precisamos identificar para entender que precisa ser interrompido. Algumas coisas que nós realizamos hoje, talvez não muitas, nós já aprendemos a fazer de uma forma tão natural, pela continuidade com que a gente vem fazendo, que já não é mais um sacrifício, é natural. Nesse exemplo que eu citei antes das mães, muitas coisas elas já fazem de forma natural, não é para elas um sacrifício, e muito pelo contrário, é uma alegria, porque elas sabem por que estão fazendo, ou para quem estão fazendo. O seu objeto é fora delas. Então, só para a gente entender que quando a gente identifica os porquês, as coisas parecem que ganham mais entendimento, maturidade, é isso, né? Nós deixamos ao longo da nossa vida, desde lá da nossa infância, abrimos mão de várias coisas, porque tivemos maturidade para isso, tivemos entendimento, evoluímos como seres, não somos mais crianças, materialmente falando. Então, a questão da formação da nossa consciência ou do nosso mental, ele acompanha o nosso crescimento físico, mas espiritualmente falando, é um pouco diferente. Isso é uma desconstrução que nós temos que fazer, porque hoje nós somos, vamos dizer assim, aquilo que nós construímos ao longo de milênios. Somos o que somos porque construímos quem nós somos. Certos ou errados, é assim que chegamos até aqui. E percebemos que algumas coisas precisam ser mudadas, então precisa ser desconstruído. Só que essa desconstrução, ela não pode ser de uma forma violenta, como a gente observa, às vezes, numa implosão de um prédio que bota tudo abaixo. Não. Ela tem que ser lenta e gradual. Artesanalmente fazendo, passo a passo, porque nesse momento, nesse processo, a gente vai, nessa lentidão, a gente vai compreendendo o que nós estamos fazendo e vamos, de uma forma inversa, fazendo a base daquilo que é a virtude. Quando nós abandonamos um vício, nós estamos criando uma virtude no lugar dela. Mas a virtude também, ela precisa de muito trabalho para ser sólida, para ser cristalizada dentro de nós. E trabalho significa empenho, sacrifício, renúncia de vontades, enfim, de tudo aquilo que nos é agradável ainda hoje. Jesus, e nos passaram isso, né? Ele se sacrificou pela humanidade, mas na verdade ele não precisou fazer nenhum sacrifício, porque a forma como ele agia era espontânea. Ele não teve que abrir mão de nada dele por nós, ele agia naturalmente. Por isso que ele é um exemplo para nós ainda hoje. Nós olhamos e colocamos ele no nosso horizonte como ponto de chegada, porque através de tudo que ele falou, que está escrito, mas do que viveu, que também está escrito, é que ele se torna essa referência. Tem um capítulo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Sede Perfeitos. E entre outras coisas, o início dele, ele nos diz o seguinte, palavras de Jesus: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Eu vou repetir porque a frase é bonita, mas é para nós talvez seja ainda impossível fazer isso. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. E ele continua dizendo, porque se nós amarmos só aqueles que nos amam, que nos fazem bem, é fácil, né? Qual é a nossa diferença fazendo isso daqueles que nós acusamos e damos os adjetivos como bandidos ou outros até? Eles também não gostam daqueles que gostam deles? É a mesma coisa, é fácil, né? Então, é fazer mais do que isso. Ele nos pede fazer diferente, fazer mais. Nesse capítulo, ele tem um texto que fala do homem de bem e dá várias características do que é ser uma pessoa de bem. E ele termina um outro texto dizendo o seguinte: reconhece-se o verdadeiro homem de bem pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Porque todos nós temos más inclinações. Mas enquanto nós não nos empenharmos para domá-las, e talvez um dia conseguir extingui-las de nós, nós não conseguimos ir para frente. Nós continuaremos sendo os mesmos, cometendo os mesmos erros, caindo nas mesmas armadilhas. O que que nos pede esse texto? Aceitação, aceitar os outros como eles são. A gente está todo dia tentando mudar as pessoas que estão próximas de nós. E nós não conseguimos. E continuamos insistindo. Respeitar aquilo que os outros fazem, a opinião dos outros, o limite das nossas atuações, são palavras corriqueiras, mas que precisam ainda ser compreendidas. O próprio perdão, que se fala tanto e é milenar também, o que é perdoar? Sempre nós achamos que aquilo que a gente faz é para os outros. Quando eu faço alguma coisa de bom, eu estou ajudando alguém. Quando eu deixo de fazer, eu deixo de fazer para tal pessoa. E é um erro pensar assim. Tudo que eu faço repercute aqui dentro. Certo ou errado? Quando eu faço alguma coisa de bom, o primeiro e talvez o único beneficiado sou eu. Mudança, né? Desconstrução, de novo. Tudo aquilo que a gente precisa colocar em prática. O outro, muitas vezes, se beneficia. Outras vezes, não. Assim como nós, muitas vezes, não nos beneficiamos das coisas boas que fazem para nós. Não percebemos ou não aceitamos. Então, o bem é daquele que faz. E pode, sim, também espalhar para quem é feito. Ajudar. Então, todo o Evangelho, ele fala de renúncia, de amor, de doação, de caridade. Tudo movimento de dentro para fora e não o contrário, como a gente tenta fazer frequentemente. Então, para a gente pensar sobre as nossas renúncias e sobre os nossos sacrifícios, a direção que nós estamos dando, será que são coisas válidas ou são sacrifícios que apenas deixam o nosso ego mais fortalecido? Tem que ser o contrário, né?